Todos se aglomeraram ao redor do cordão de isolamento. Alguns chegaram a se agredir fisicamente para ouvir com nitidez o último nome da lista. Lanceiros, contenham a massa antes que os comboios sejam invadidos. Revelem o nome de uma vez pelos céus. Acabem logo com esse martírio. Cláudio Gonçalves Sobrinho. Sou eu. Estou aqui, Distanciei-me cabisbaixo da multidão de suicidas errantes, retornando ao frio abrigo de uma caverna. Ainda pude ver os servos de Maria seguindo em marcha rumo ao extenso comboio, afastando-se cada vez mais da paisagem pantanosa. Pesada solidão cercou novamente o sinistro povoado, enquanto alguns espíritos revoltados ainda tentavam invadir os veículos. Socorro! Eu fui esquecido! Voltem aqui! Tenha piedade de mim! Onde está a compaixão dos servos de Maria? Deixem-me ir também! Eu exijo! Sou um homem importante e influente! Ordeno que me tirem daqui! Em vão, os condenados suplicaram por justiça e ameaçaram os benfeitores, que nada responderam. E se algum mais violento tentasse ingressar à força na carruagem, dezenas de lanceiros o fariam recuar. A legião dos servos de Maria desapareceu completamente no sombrio horizonte, enquanto a loucura coletiva se instaurou entre as ruas lamacentas. Camilo, por sua vez, sozinho com os próprios pensamentos, mal conseguiu conter as lágrimas desesperadas. E quanto a mim e todos esses desgraçados, vamos ficar assim? Por quanto tempo? Ah, meu Deus, por quanto tempo? Vencido pela fadiga, Camilo acabou adormecendo. Mas não pense que na existência após o suicídio o sono vem para confortar o coração e fazer com que os problemas sejam anestesiados pelo inconsciente. Ele adormeceu, mas não descansou em paz. Um novo pesadelo tomou conta de sua mente, no qual lutas infinitamente mais vivas o esperavam dentro do túmulo a torturar sua alma de descrente. Agora, através do sonho, retornou às primeiras horas que se seguiram ao ato brutal do suicídio, revivendo com detalhes cruéis seus primeiros momentos de espírito desencarnado. Vejo meu espírito rudemente violentado. Parece que tive um colapso e desmaiei. Meus sentidos, minha razão, paralisaram-se. É como se aquele tiro maldito que ainda ecoa em minha mente tivesse separado uma a uma as moléculas que constituem minha vida. Estou semi-inconsciente, atordoado, mas não o suficiente para esquecer essa dor insuportável. Pouco a pouco, sinto-me ressuscitando das trevas em que mergulhei meu espírito após a terrível afronta que cometi diante das leis de Deus com o suicídio. Sim, o corpo físico, o atributo máximo que Deus impôs sobre aqueles que no decorrer dos milênios deverão refletir sua imagem e semelhança, a consciência, a memória, o divino dom de pensar. Camilo continuou vivenciando, por intermédio de sono profundo, as mais terríveis experiências. Uma indescritível sensação de frio, como se mantos de gelo envolvessem meu corpo, provoca-me um terrível mal-estar. Sinto os pulmões sem ar, O que leva-me a crer que a morte se aproxima com seus sintomas dilacerantes. Odores fétidos invadem agora o meu olfato. Ao mesmo tempo, dor aguda, violenta, enlouquecedora, ataca meu corpo inteiro, principalmente meu cérebro, a começar pelo aparelho auditivo. Levo a mão ao ouvido direito. O sangue corre e mancha meus braços, a roupa, o sapato. Eu nada enxergo. Tenho consciência disso. Meu suicídio foi causado pela revolta por me encontrar cego. Castigo que considerei superior às minhas forças. Sinto-me, sim, ainda cego. E para me tornar ainda mais desorientado, estou também ferido. Apenas ferido e não morto. Porque a vida continua em mim como antes do suicídio. As sensações eram reais no pesadelo de Camilo. Tão verdadeiras que ele contemplava a si mesmo preso a um leito de hospital ou até mesmo em sua casa. Porém, era impossível reconhecer o local, pois Camilo não via nada. Ana, onde você está, minha esposa? Ana! Ana! Meus filhos! Onde estão meus filhos? Doutor, doutor, ajude-me! Enfermeira! Ninguém trabalha nesse maldito hospital! Serviçais! Apareçam, bando de inúteis! Abram as janelas, vagabundos! Ar! Ar! Eu preciso de ar puro! Acendam a lareira! Tragam-me cobertores! Estou congelando! Água! Água! Comida! Comida! Não estou vendo a minha situação! Não suporto mais tanta fome! Tanta sede! No entanto, em vez das respostas amistosas por que tanto suspirava, Camilo foi envolvido por vibrações aterrorizantes. Reunindo todas as forças, ainda tentou afastar-se, tateando nas trevas. Não consigo escapar. Estou preso. Poderosas raízes me aprisionam neste inferno. Lugar úmido e gelado. Aliás, como fugir se estou ferido? Desfazendo-me em hemorragias internas, com a roupa manchada de sangue. E cego. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Como apresentar-me em público em estado tão repugnante? Que cheiro é esse? De onde vem? Provavelmente do ferimento aberto. Mas por que não o tratam? Será possível uma simples ferida provocar tanta podridão? Preciso encontrar a porta. Tenho que sair desse quarto. Não! Camilo tropeçou em algo e, curvando-se para examinar o que era, descobriu que estava em meio a um monte de escombros. Nada menos que destroços misturados à terra de uma cova recentemente fechada. Não pode ser. Estou num cemitério. Túmulos, milhares deles. Por que me encontro aqui? Não me lembro de como cheguei. E o que vim fazer aqui no cemitério, sozinho, ferido, cansado? É lógico que tentei o suicídio, mas... Camilo mal concluiu suas ingênuas perguntas à consciência e viu a si próprio, como se estivesse à frente de um espelho, estirado num caixão. O corpo decomposto, morto dentro de uma sepultura. Uma misteriosa voz interior, então, esclareceu sua confusa memória. Não quisesse o suicídio? Pois agora o tens. Mas como pode ser se eu não morri? Sinto-me vivo. Por que então estou só, perdido na morada dos mortos? Não aguento mais. Estou perdendo a razão. Eu tenho que escapar. Eu tenho que escapar. Eu quero morrer! Suicídio após o suicídio, Camilo queria fugir da própria presença. Para isso, recordou mentalmente a cena brutal do tiro no ouvido, como se por uma segunda vez buscasse na morte o esquecimento. Mas de nada adiantou, pois a imagem de seu corpo em decomposição, as vozes obsessoras, o odor fétido, tudo o fazia viver intensamente a cruel realidade. Correu como louco, fugindo do cemitério e invadindo as ruas da cidade. Meu Deus, estão me perseguindo. Proteja-me deste pesadelo. Uma porta aberta. Parece que a casa está vazia. Não vou me encontrar ali. Ele vagou pelos becos e ruas da cidade, tateando as paredes, tropeçando nas calçadas, cada vez mais aflito, perseguido. Soube do suicídio do escritor? Mas que barbaridade! Pois para mim já foi tarde. Sujeito arrogante. Só ele não podia ver por motivos óbvios. Não fale assim. Camilo era um gênio. Lamento muito a sua partida. Com os filhos desajustados que tinha, só mesmo um tiro na cabeça para aliviar. Que Deus o tenha. Enfim, cheguei à porta de casa. Ainda ouvia ao longe os estranhos comentários das pessoas nas ruas a respeito de minha pessoa. Ao entrar na sala, fiquei ainda mais confuso. Mas que bagunça! Meus objetos, meus livros, meus manuscritos, tudo fora do lugar. Ana! Onde você está, minha querida? Mas quem desarrumou minhas coisas? Só pode ser algum serviçal inútil. Vou demiti-lo sem perdão. Camilo sentiu-se estranho em sua própria casa. Procurou amigos, parentes. Todos, sem exceção, indiferentes. Fazendo pouco caso da desgraça em que me encontro. Vamos, acordem! Por acaso estão cegos como eu? Não enxergam o meu estado deplorável? Não sentem o mau cheiro das minhas entranhas? Olhem para mim! Vejam! Sou eu, Camilo! Estou doente, ferido, preciso de ajuda! Oh, meu pai! O que está havendo? Sinto-me incompleto. Perdi alguma coisa que está me deixando desnorteado, confuso. E essa coisa é parte de mim mesmo. Atrai-me para outro lugar, longe de minha casa, da família, dos amigos. E tamanha era a atração, a afinidade vital que essa coisa exercia sobre Camilo, que ele não conseguiu permanecer em nenhum outro local, senão... o tenebroso local de onde havia fugido. O cemitério. Sim, essa coisa cuja falta me enlouquece é o meu próprio corpo. O meu cadáver apodrecendo na escuridão de um túmulo. Não! Maldição! Estou sepultado, mas continuo vivo. E a sofrer mais, muito mais do que sofri antes do suicídio. Camilo vagou sem rumo por cerca de 2 meses, ligado ao corpo físico que apodrecia na morada dos mortos. Meu Deus, livrai-me de todos os males que aqui habitam. Que esses fantasmas errantes desapareçam para sempre. Suas vibrações estão torturando minha alma e meu corpo. Oh, meu pai, o que foi feito do meu corpo? De homem nobre no mundo da matéria, sou agora um mendigo na sociedade espiritual. Faminto na miséria de luz, sem lar, sem abrigo algum, sem paz. Perseguido por entidades perversas que se divertem com surpresas macabras, vítima de ciladas terríveis. Momentos depois, ao dobrar uma esquina, Camilo deparou-se com uma multidão. Cerca de 200 pessoas de ambos os sexos. Era a mesma falange que o aterrorizava constantemente. Não, eles não podem me descobrir. Preciso fugir, preciso me esconder. Ele ainda tentou correr, mas acabou se envolvendo, misturando-se às ondas daquela terrível marcha. Não me empurrem! Eu não quero ir! Afastem-se de mim! Malditos! Fica quieto e caminha, idiota! Fomos capturados! Não tá vendo soldados? Quem se juntar a nós não poderá mais se separar. Estamos cercados pelos milicianos. Já notaram as lanças desses malditos? Estão cometendo uma injustiça! Não sou nenhum criminoso! Sou Camilo Botelho! Não me reconhecem? Visconde Camilo Cândido Botelho! Pois então, dane-se nas profundezas, Visconde Botelho! Eu também sou um nobre. Tenho muitas terras. Esses soldados imbecis devem ser surdos. Não respondem nada. Bando de ignorantes. Pelos céus! Jamais irei escapar! Perdão, senhor! Perdão! Caminhamos vagarosamente por várias horas, até finalmente chegar a um vale profundo. Cavernas surgiram de um lado e de outro das ruas, entre montanhas sombrias, todas numeradas. Mas que estranho povoado é este? Voltamos ao tempo das cavernas? Povoado? Não diga asneiras, seu demente. Isto é a habitação exata da desgraça. Pedras. Apenas pedras. Lamaçais, pântanos e mais pântanos. Até onde iremos caminhar? Alto, soldado! Podemos deixá-los aqui. Partir em retirada. Um a um, os soldados se afastaram, desaparecendo nas curvas tortuosas das ruas lamacentas. Confusos e atemorizados, Camilo e os outros seguiram ao seu encalço. Mas foi em vão. As vielas, cavernas e pântanos se sucediam, transformando tudo num labirinto. Para onde se dirigissem, estariam presos ao mesmo cenário medonho. Aos poucos, senti-me novamente envolvido nas garras do longo pesadelo. Despertei no interior da caverna e percebi que sonhara apenas para esclarecer a mim mesmo. Reviver na mente os momentos que se sucederam ao meu terrível ato de suicídio até minha chegada ao Vale Sinistro. Saí da caverna à procura de ar puro após vivenciar as cenas daquele pesadelo maldito. Triste ilusão. O senhor a viu em algum lugar? Quem está procurando? Não quero conversa com ninguém. Perdi a minha cabeça. Não estaria ela dentro da sua toca? A cada instante, uma nova aparição assustadora. Homens decapitados, figuras hediondas, cínicas, fantasmas zombeteiros. Camilo ainda presenciou fisionomias amedrontadas, criaturas desfiguradas pela intensidade dos sofrimentos, corpos esquartejados que se movimentavam entre as sombras das trevas, pessoas que seriam irreconhecíveis até mesmo pelos familiares da Terra. Eram cenas aterrorizantes, criadas por uma extensa falange de suicidas perversos. Não suporto mais. Não é um sonho. É a realidade maldita, assombrosa, feroz. Imagine um lugar envolvido em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, onde se aglomerassem habitantes de além-túmulo, abatidos pelo suicídio. Homens e mulheres, a ostentar cada um o estigma do gênero de morte escolhido para lhes tirar a própria vida. O Vale Sinistro, Calimbone, era muito pior que qualquer imaginação humana. Cenas refletidas ao redor de cada suicida levavam confusão à localidade. Espalhavam tragédia e inferno por toda a parte. Meu pescoço! Tirem essa corda daqui! Eu não consigo respirar! respira! Estou sufocado! Socorro! Socorro! Está vindo! Meu corpo está em chamas! Sangue! Preciso estancá-lo! Minha garganta está jorrando sangue! Não podem me ver assim! Alguém me ajude! Eu estou me afogando! Não consigo respirar! Maldito veneno! Está corroendo as minhas vísceras! Eu quero morrer! Morrer de novo! De fato, amigo Camilo, as cenas dos próprios suicídios, desde enforcamentos, imagens de pessoas se afogando em rios e oceanos, outras correndo desesperadas no meio do fogo, sem jamais encontrar a morte, até cenas de jovens que se mataram sobre os trilhos do trem. Tudo era refletido ao redor de cada suicida habitante do Vale Sinistro, pondo a visão de todos às mais hediondas recordações. E esses cordões luminosos despedaçados que envolvem os corpos da escória? Não consigo compreender o significado disso. Será que também estou preso a esses fios arrebentados? Camilo não podia notar o próprio cordão luminoso a desprender fluidos em torno de seu espírito. Trata-se da suprema ligação entre a alma e o corpo carnal. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, este cordão magnético produzirá grande parte dos desequilíbrios que todos ali estavam sofrendo. Sou um morto-vivo. Minhas forças vitais estão se esgotando. Jamais senti tamanha fraqueza. Não sei mais quanto tempo irei resistir. E percebo que todos também estão exaustos. Talvez seja por isso que não ouço mais os gritos, as lamentações. Preciso de repouso urgente. Parece que alguém está dormindo naquela caverna. São quatro. São quatro completamente desmaiados. Não irão notar minha entrada. Menos de 24 horas depois, o repouso dos habitantes do vale foi interrompido. Camilo despertou assustado, junto dos demais suicidas que ocupavam a mesma caverna. Deus do céu! Serão os servos de Maria? E que diferença faz? Azarados como vocês, quem sabe daqui a 200 anos, alguma legião os resgate. Tenho fé. Algo me diz que desta vez eles me chamam. Não! Sou eu quem devo ir. Cheguei aqui primeiro. Tenho prioridade. Fale baixo, idiota. Silêncio. Quero tentar dormir um pouco. Vai ser difícil. Já estão começando a busca na rua. Dormir? Trajado desse jeito, de fraque e bengala, como se estivesse pronto para um concerto no teatro municipal? E por acaso não te enxergas? Para que ainda usas a casaca dos dias cerimoniosos? Para que cultivas os bigodes fartos? Pena que estejam um tanto empapados em sangue. Pedante desgraçado. Também não vê o estado podre em que se encontra, apesar de toda a pompa e arrogância? Chega de discussão. Estamos todos aqui cercados de odores fétidos. Nossas roupas, ou o que sobrou delas, empastadas em lama, gordura, fezes. Ah, não convém discutirmos. Desejo apenas sair logo deste abismo nojento. Vejam, são mesmo os servos de Maria. Estou reconhecendo os uniformes e as lanças dos soldados. E o chefe do grupo, de turbante e túnica hindu, é uma figura inconfundível. Tem uma luz divina que se destaca nas sombras. Há mais enfermeiros que da última vez. Deus queira que me ajudem. Não suporto mais tanta dor nos ouvidos. Aqui! Aqui! Estou aqui! Salve-me deste buraco nojento e dessas más companhias! Socorro! Para trás! Espere pela chamada dos que serão recolhidos. Ao ouvirem seus nomes, apresentem-se por si mesmos. Enfermeiros, os que não se apresentarem a tempo devem ser procurados. O que mais desejo neste momento é ouvir o meu nome. E o que mais desejo é jamais saber o seu nome. Saia da frente, miserável! Abrigo número 40, rua 77. Justino Guimarães. Sebastião Arruda de Souza. Maria da Conceição Feitosa. Inconsciente, não se encontra no abrigo. Mulher jovem, está agora vagando na rua 82. Não atenderá pelo nome. Cabelos longos e escuros. Pode ser reconhecida pelas feridas abertas nos pulsos. Vejam, os enfermeiros estão consultando um mapa. É o mapa das trevas. Estão se aproximando. Abrigo 36 da rua número 48. Ingressar no comboio de socorro. Atenção! Belarmino de Queiroz e Souza. Eu sabia! Tinha certeza de que seria chamado. Até nunca mais, malditos! Jerônimo de Araújo Silveira. João de Azevedo. Mário Sobral. Graças a Deus. Obrigado. Camilo Cândido Botelho. Estou aqui. Ingressem no comboio. Jamais diga nunca, senhor Belarmino. Foi entre lágrimas de extrema emoção que Camilo subiu os pequenos degraus da plataforma indicada por um prestativo enfermeiro. Ao mesmo tempo, os soldados fechavam o cerco em torno de Camilo e seus quatro novos companheiros, evitando que fossem atacados pelos outros condenados. Disso lembro-me muito bem, amiga Ivone. Entrei. Eram carros amplos, tinham cômodos confortáveis, com macias poltronas individuais, cujos encostos eram voltados para espaçosas janelas. Se não exagero, tais janelas seriam como os vidros das modernas espaçonaves terrestres. Ah, é claro, bem ao centro, quatro poltronas idênticas acomodaram enfermeiras que permaneceram nos assistindo. E na porta de entrada, a legenda: Legião dos Servos de Maria. Não pude conter as lágrimas ao sentir o leve movimento do comboio, que oscilou suavemente num silencioso balanço. Não deem ouvidos a essas almas desesperadas. Convém repousarem agora, meus filhos. A viagem será longa. Não fosse o mau cheiro exalado pelos três, eu conseguiria dormir o sono de uma criança. Pois ainda está em tempo, senhor Belarmino. Caso prefira respirar ar fresco, basta tirar-se para fora. Se quiser ajuda, eu posso empurrá-lo. Não será necessário. Eu creio que nosso companheiro, trajado de modo tão aristocrático, não é tão ignorante quanto nos obriga a acreditar. Para que desavenças agora que estamos salvos, meus amigos? Somos todos conterrâneos, filhos da mesma pátria portuguesa. Então, se bem falam a minha língua, convém calarem as bocas. Já que não posso evitar o mau cheiro, ao menos poupem meus ouvidos das suas asneiras. Enfermeira, tenho muita sede. Em breve serviremos água e alimentos a todos. Descansem. Estaremos aqui vigiando e orando, conforme determina o nosso divino Mestre Jesus. O comboio afastava-se cada vez mais. Aos poucos, as nuvens cinzentas iam se dissipando aos olhos torturados de Camilo e seus companheiros. Olhos corrompidos durante anos pela mais suplicante das cegueiras, a da consciência culpada. Pelos céus, enfermeira, jamais havia feito uma viagem assim. Por favor, fale baixo. Fale baixo para não acordar os outros. Eu entendo o seu alívio, senhor Camilo. A partir daqui, o nevoeiro de sombras começa a ficar para trás. Como um pesadelo maldito que se acaba ao despertar de um sono penoso. Aprecio o teu otimismo, meu irmão. Mas, como disse, a jornada ainda é muito longa. Por enquanto, convém notar como a paisagem mudou. Veja. Veja como as estradas são amplas, retas, a se perderem de vista. Sim. A atmosfera faz-se branca como neve. E este vento soprando... Ah, esta brisa abençoada. É um dos exemplos da misericórdia divina, meu irmão. Fale baixo, minha senhora. Vai acordar meus nobres companheiros. Com licença, senhor Camilo. Eu vou buscar um pouco mais de água. Deus misericordioso. Acabamos de deixar o vale sinistro. E para trás ficou o terrível cenário perdido nas trevas do abominável. Lá permaneceu, incrustado nos abismos invisíveis criados pelo pecado, a açoitar a alma dos que se esqueceram do Criador e cometeram suicídio. Oh, fonte imortal do bem eterno, agradecerei para sempre a vossa graça.